Aí, eu Smith, apologia do gueto, em nome de Mr. Gui e Ronen. Agradeço a toda a rapaziada que sempre nos incentivou a batalhar em busca do sonho desse CD, tá ligado? Agradeço também aos manos e minas que sempre esteve presente na minha vida e no corre lado a lado comigo. Boca, Tony, Joel, Anderson, DJ Caco, Daniel, Rafael Bigão, sempre ouvindo a Desarrie, né parceiro? William, Bruno, Henrique, Maicon, Goku, Elvin, Kiki, Lois Lane do Potira, Samara do Jardim Iracema, mó saudade de você, gatinha. Gabriele do Conjunto Ceará, valeu pela consideração. Luana Barbosa, sem palavras. Beatriz do Vicente Pison, só Deus sabe o que eu sinto por você. Rapaziada do Sharp, nunca esqueceria das noites sem clareza, das escaladas de madrugada que tivemos juntos. Agradeço também a Deus, sem ele não somos nada. Aí mãe, valeu pelo incentivo e por tudo que você fez por mim. Adriana, minha irmã, saúde pra você. Gabriele do Potira, obrigado pela força. Aí rapaziada do Quintino Cunha, Planalto PC, um forte abraço pra vocês e vamos nos esquivar desse mundo cruel e desse caminho sem volta chamado de crime. É isso aí, parceiro. Apologia do gueto, entre o amor e o ódio. E aí rapaziada, aqui é o Mr. Gui do Apologia do Gueto, irmão, chegando na cena. Quero mandar um alô e agradecer a toda a rapaziada lá do Quintino Cunha, tá ligado? Que é minha área, é meu recinto, onde eu nasci, tá ligado? Quero mandar aí um alô pra rapaziada lá do morro. Quero dar um alô aí também pro Gihan. Se recupera aí, meu irmão, a vida não acabou pra ti ainda não. Ronaldo, Bruno, rapaziada lá da Moisés, Liberdade, Ró. Quero também dar um alô aí pra toda a redondeza ali do Quintino Cunha, que faz a mesma área, pro Inferninho, pro Vila Velha, pro Guanabara, pra Malvina, pro São Francisco, que tudo aqui é a mesma conexão, irmão. Aonde tem favelado a gente tá lá. E a Apologia do Gueto, meu irmão, aqui na cena. Valeu, rapaziada. E é nóis. DJ Bruto, irmão. Tamo junto. E o BBMX, tá ligado? Valeu, rapaziada. É nóis. Livelto Beatbox, pro Mano Rael do Inferninho e pro Átila lá da Malvina, viu? Valeu. Satisfação. Aqui quem vos fala é Ronen Brau, Apologia do Gueto. Quando vocês menos esperar, nós estamos aí, ó. Chegando lado a lado com os monstros aí, com o Smith, Mr. Gui. Só louco na cena, irmão. Vou mandar um salve pros verdadeiros que sempre trincaram comigo, certo? Nas horas de dificuldade, agradecer ao meu senhor que nos guia e nos protege, me desviando do caminho do mal e dos olhos invejosos. Agradecer também a minha mãe, Dona Luísa, que me fez um guerreiro e me ensinou a jamais desistir. Salve pro meu pai, minha irmã Carla do Rap, Cauã, vó Tereza, Rinelda, Messias, é nóis família, a base. Mandar um alô pros meus aliados da minha quebrada aí do Planalto do PC, os mano lá do Bom Jardim, Queimadas, Interior, tamo junto. E várias outras quebradas que também estão no meu coração, certo? Os irmãos aí que estão do outro lado do muro, a pior prisão é a da mente, irmão, ó. Logo mais vocês estão aí no mundão, certo? Paz entre nós, irmão. Paz.